020. Tubirão na 05, Alfa 00. Controle Gon 072, já tem condição de voar Duna. Gon 072, voe Duna. Autorizado o procedimento, reporte localizador. Duna reportará no 072. Juliette Tango Zulu, reporte rotatório visual com campo. Controle, autoriza voar direto de China pro Alfa Tango Tango? Alfa Tango Tango, autorizado de China. Só confirmar na prova 318. Negativo. Alfa Tango Tango, após o farol, está autorizado direto de China. Farol direto de China, tá? SQNH 1020. Ok, gear down lock and electro lander on 810. Controle, bom dia, Oxanã 6312, decolou, vai livrando agora 1500, quando possível direto Aracaju. Xané 6318, contato radar. Versão Xané 6312, contato radar, saída PUCA, submantendo nível de voo 350. Para 350, cumprido o perfil então. Papapá, Alfa Tango Tango, atente ao tráfego 1 milhas, 11 horas, rumo oposto, um helicóptero, mantendo 500 pés. Juliette Tango Zulu, chame torre 11895. 11895, bom dia. Mike Echo Delta, ciente, mantém as condições visuais, reportem através de Pituaçu. LS, Gol 072. Gol 1072, chame torre 11895. 1895, bom dia. Oi, Xané 6311, solicita até que desvio direita para 230, se dá informações. Quero reduzir a velocidade para 190 mais. Desvio à direita autorizado, 10-3, o pé 190-963. Alpha Mike Lima, on the ground at 06, vacate to the right, call ground 121.1. Prossiga. Felicidade, eu não sei se foi informada, está transportando órgãos. É possível coordenar com o centro a prova do Romeo Fox 011? Sim, vamos entrar em contato com o centro, Xané 6312. Obrigado. Papá, papá, Alfa, Tango, Tango, mantenha 2000 pés. Ajuste no 020. Sim, 2000 pés, Alfa, Tango, Tango. Tango Zulu 360 pela esquerda, reporte a ingressão do sinal no 7. 360 pela esquerda, reportará. Sudoeste, um Alfa 320, mantendo 3000 pés. Paciente, o Alfa Tango Tango. Oi, Xané 6301, está pronto para retornar à rota, voa Duna. Xané 6301, resta uma navegação, vai na proa de Duna. Aguarde para a descida. Ok, descendo para 3000, aguarda a autorização para continuar, 6312. Oxané 6312, autorizado Romeo Fox 018. 018, 6312. Mike Mike, Eco Juliette, desça para 4000. Ajuste no 020. Mike, Eco Delta, chame torre 11895. Delta, temos tráfego já para o 17, segue para o farol de Itapuã, mantém o farol de Itapuã aguardando para seguir para o 17 com base pelo direito. Delta, manterá para o Itapuã, aguardando. Juliette, Tango Zulu, ingresso na final 17, aguardando autorização para pouso. Tango Zulu, está igual com a tráfego na final. Para 2000 pés, ajuste no 020, autorizado final ILFS, torre e reposta estabilizando localizador. 2000, autorizado o procedimento X-ray, reposta estabilizado, via 31. Papapapá, Alfa Tango Tango, suba a sumida de voo 1905. 1905, Alfa Tango Tango. Polo hoje operando em 121 no decimal 1. Grato. Salvador, bom dia, 3304, bom dia. Bom dia, 3304, faz o bind gol na curta final ali, mantém no zero. Lu, livre pouso na 17, vento 120 graus, com o 1 no NASA, altímetro no 020. Trem baixo checado. Delta vai manter o farol de Itapuã, estimado de 3 minutos devido ao tráfego. Quantos minutos? 3 minutos 03. Ok, mas 03 minutos. Né? 072, solo 11, livre à direita, solo 121, decimal 1. Manda a direita, daí. 295, obrigado. Oceana é 6312. Chame Centro Recife na frequência 12685, alterna 12545. Tem 1-2005, 1-2545, boa. Duas milhas para Cipriano e X-Ray, bom dia. Bom dia, 6311, continue a aproximação, guarde pista livre. 6-1-1. Direto, Tango Zulu, solo ao 1-1-1, confirma o pátio. Livre táxi, frequência livre estacionar. Mike Eco Juliette, desça para 2000 pés, ajusta no 020, autorizado o sinal ILS X-Ray, reposta estabilizado no localizador. X-3304, decolado 112, controle 120, decimal 8, bom voo. Obrigado, bom dia, bom trabalho. 6-3-1-1, check train, livre pouso na 1-0, vento 1-1-0 graus, com 1-0 NASA, altímetro 1-0-2-0. Os autorizados, está baixado e checado, 6-3-1-1, obrigado. Voo 380. Voo 380-3304. Cadê o visual com Airbus na final 1-0? Delta segue para o 17, com base pela direita, na retaguarda do Oceané, reporte na base para a final. Na base para a final, Pode levar Elefa ou 3304, contrário. Tan 3304, autorizado Elefa. Obrigado. Salvador, bom dia. É o voo 190. Está próximo ao ponto de espera da 190. Bom dia, no 605, após o Oceaner na curta final, ali mantenho no zero. Após o Oceaner na curta final, bom dia, gol no 888, informação 90, vai passando 190 para o 54. Gol 1888, aciona identificação, autorizada a chegada a mar e desça para o nível de voo 050. Tá, 050 na mar, gol no 888, identificação, ajuda o motor. Ok, 21, gol no. Ah, sim, hoje em 121, décima 1. Condições de encurtar para a final no 7? Ok, encurtará para a final no 7. Livre decolar da 10, vento 110 graus com 8 nós. Está iniciando gol no 605. Delta check train, livre pouso na 17, vento 110 graus com 8 nós, altímetro no 020. Marque a Delta, livre pouso na 10. Bom dia, Alfa Juliette Serra, prossiga. Quanto passo da Abaeté, pronto para passar. Altímetro no 020, livre taxi para ingresso. Camarada para ingresso, Alfa Juliette. No 605, decolada 107, controle 120, decimal 8, bom voo. Rota 208, obrigado, teu bom dia, agora no 605. Livre, taxa, chama para ingresso, altímetro no 020. Para a torre. Usa Uno. Eco Delta, solo Uno 8, livre táxi Pat 4. Passagem travada, mais tempo, Juliano. Mike, Eco Juliette, livre pouso não no 0, vento 100 graus, com no 0 nós, altímetro no 020. 60 também, 05. TAM 3304, 3304. Chame Centro Recife na frequência 1260, alterna 1288. 360-1288, obrigado. A linha decola da 1-0, vento 1-0-0 graus, cono 0, não. Alfa, Juliette Serra, temos tráfego para pouso, não no 7, quanto tempo antes espera? Gente, autorizado, mantenha 500 pés, guardião 07. Base da direita do 17, na quebra do leste. Gente, reporte mais sinal. Gente, essa praça. O gol no 8-8-8, solicita que viu a esquerda para estar no latão. 1-8-8-8, ciente, por quantas milhas? É, aproximadamente 10 milhas, 15 milhas. Ciente, igual 1-8-8-8. 8-8-8. 7, vento 1-2-0 graus, cono 0 nós, altímetro 1-0-2-0. Hotel, decolado aos 2-0, curva direita, mantém essa frequência, chama para cruzamento através da 1735. Mantendo a frequência, chamará para o cruzamento da 1735. Já da tela. Guardião 07, gente, frequência livre. Informa o pátio. Autorizado o backtrack, a parte livrando. Tutu Hotel, segue linha litoral, controle 120 decimal 8, bom voo. 208, obrigado, bom voo. Alfa Juliette Serra, faz passagem da aeronave que pousou no backtrack, segue a mesma, reporte nada e pronto no 7. Onde que é? Vitor Charlie Hotel, ciente, mantém as condições visuais, ao nome mil pés, aguardando a sessão por nível de voo 085. Positivo, o ideal é 265. Confirma pro ideal? 265. Ciente, 265, Vitor Charlie Hotel. Juliette Serra, confirme, está autorizado no meu pé, no corredor Axé? Olá, boa pista. Pra todos. Gol 1-8-8-8, após o ITAP, desça para 2.000 pés, ajuste no 020. Após o ITAP 2.000, com 20, gol 1-8-8-8. Pista no 0. Bom dia, 3859, a linha decola da 1-0, vento 1-0 graus, com 8 nós. A linha decola, pistão 1-0, 3859. Gol 1605, chama centro Recife, na frequência 1251, alterna 1-3325. Ah, 251-3325, gol 605. Serra, alinhado, contato, colado. Nossa, Juliette Serra, livre decolar da 17, vento 1-0 graus, com 9 nós. Faz início da corrida da aeronave à frente, ele mantém no zero. Pode estar ali, mantém no zero. Bandeira. Controle 120, decimal 8, bom voo. Controle 1208, grato. Bom dia. Gol 1888, autorizado sinal ILS, foi reposto estabilizando localizador. Estabilizando sinal X-ray, pronto, estabilizando localizador 888. É, controle, tá, Alfa Juliette Sierra. Alfa Juliette Sierra, proteja. Alfa Juliette Serra é decolado é, da 17, ingressando no corredor Axé. Alfa Juliette Serra, sente, mantém as condições individuais, reposta para da barra. Reposta para da barra, Alfa Juliette Serra. Vitor Charlie Hotel, sente, aguarde para subir para o nível de voo 085. Vitor Charlie Hotel, suba para 2500. Autorizado, ajuste 1020. Alfa Tango Tango, chame centro Recife na frequência 12685, alterna 12545. Controle Salvador, 3859 da Santa Coluna, seu escuta. Estão a 3859, contato radar, saída Arbor, suba e mantenha nível de voo 360. Arbor 360, está 3859. 121, decimal 1. Estou Charlie Hotel, autorizado direto ao destino, suba nível de voo 085. Vitor Charlie Hotel, quando possível, informe seu estimado para pouso. Uno, dois, cinco, zero, copiado. Vitor Charlie Hotel. Decolada decolado aos 27, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, obrigado. Complete sinal, chame torre 11895. 295. Decolado 1228, controle 120, decimal 8, bom voo. Controle 35221, decola. 5221 no contato radar, saída Árvore Silva e mantenha nível de voo 200. Perfil Árvore 200, solicita manter a proa por mais dois minutinhos. Tente autorizado, trip 5221. Passando externo, foi checado o gol 1888. 1888, livre pouso na 1-0, vento 1-0-0 graus com 9-9, altímetro no 0-2-0. Livre pouso na 1-0, gol 1888. Confirmado só o vento? Vento 1 centena com 9-9. Centena com 9, obrigado. 5414. Contato radar 58 milhas sudoeste do VOS Salvador, autorizado chegada a mar e reporte pronto para descida. Autorizado a chegada a mar e mais reporte pronto para descida, 5414. Alfa Juliette Terra, confirme seu transponder. 5552, agora. Cliente, Alfa Juliette Terra. 220, curvando direito, vai filar. Tipo 5221, no ciente. Controle, é o Alfa Juliette Serra. Alfa Juliette Serra, prossiga. Necessita 500 pés para manter condições visuais na nossa hora. Gente, mantenha 500 pés, Alfa Juliette Serra. Ou 1982, a sua identificação autorizada a chegada Mari, desça para o nível de voo 1940. Com 888, solo aos 3-2, viva direita, solo hoje em 1-2-1, décima 1. 2-1, 2, 1-1. Alfa Juliette Serra, ciente, autorizado para o A330, quando possível, informe seu estimado de pouso.